Boa noite, Fatura da Sorte estreia na próxima semana. Situação cada vez mais tensa na Ucrânia. Uma mulher é entrevistada sobre assaltos e é assaltada durante a entrevista. São alguns dos destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Num mundo tão apressado e sem tempo, é importante que a informação e a capacidade de análise estejam perto de nós, de forma sintética e organizada. Sintetizador de Voz, um programa com a duração de 30 minutos, onde Carlos Bonaparte e Joana Santos debatem um tema da atualidade, tendo sempre o cuidado de contextualizar o ouvinte. Sintetizador de Voz, terças, 21h30, com Carlos Bonaparte e Joana Santos, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite, ouvintes. A Fatura da Sorte vai estrear-se na próxima quinta-feira, dia 17 de Abril. Para o canal escolhido foi a RTP e terá como apresentadora Tânia Ribas de Oliveira. O sorteio, que vai premiar os contribuintes que declarem o seu NIF nas faturas e que façam então, ou seja, que peçam as respectivas faturas, os contribuintes irão então ser premiados durante 58 semanas por este prémio, que é um Audi A4 ou A6, respectivamente. Ora, estes prémios da sorte estreiam-se, como já disse, no próximo dia 17 e terão honras de transmissão no principal canal da RTP, com a apresentação de Tânia Ribas de Oliveira. Há, todavia, alguns detalhes sobre estes carros, sobre estes automóveis. Há uma alerta de que este poderá ser um presente envenenado. Nem é pela garantia, porque o Audi A2, A4 ou A6, aliás, terá a garantia de 2 anos ou de até 10 mil quilómetros, depende do fator que se alcançar primeiro. A questão é que o Audi A4 ronda, em termos de manutenção, uns custos de 315 euros e o Audi A6 365 euros, preço muito acima das possibilidades da maior parte dos portugueses, vai alertando a oposição. Estes automóveis são considerados automóveis de luxo e custaram ao Estado português 1,6 milhões de euros. Os preços dos automóveis a vulso andam entre os 35 e os 47 mil euros. A imagem da marca Audi sai naturalmente reforçada com estes 58 veículos que foram vendidos ao Estado. Aliás, foram estes Audis a melhor proposta que o Estado teve de uma empresa de automóveis. O suporte ao Windows XP terminou no dia 8 de Abril de 2014, ou seja, nesta terça-feira. Mas nem tudo são rosas para a empresa de Bill Gates, que novamente é o homem mais rico do mundo. Windows 7 é atualmente o sistema operativo mais utilizado no mundo, mas está a mais de 30 pontos percentuais do máximo do Windows XP. Desde já, o Windows 7 está em queda e no mês de Fevereiro, por exemplo, dos produtos da Microsoft, o Windows XP foi o único a ter uma subida de 0,7 pontos percentuais. Ora, nem tudo são rosas, porque o Windows 8 está a ter um crescimento inédito, mas pelo pior resultado. Ou seja, a Microsoft nunca teve, desde o Windows 95, um crescimento tão lento de um produto que já está a chegar ao seu fim de vida. Digamos assim, já que em 2015 a Microsoft vai lançar o Windows 9. Ora, depois de um Windows 8 mal sucedido, o 8.1 parece continuar a não encantar os utilizadores de uma forma geral. Só neste mês de março de 2014 é que o Windows 3, aliás, o Windows 8, ultrapassou a marca dos 3.6 pontos percentuais, ultrapassando assim o Windows Vista, que é agora o quinto sistema operativo mais utilizado no mundo. Ora, o Windows 8 é o quarto. Aliás, peço desculpa, o Windows 8 é o quinto, o Windows Vista é o sexto. Ficando atrás, por exemplo, de Macintosh, Linux, que está a ganhar cada vez mais terreno, Windows XP, com quase 25% da população mundial ainda a utilizá-lo, 30,5% dos quais na África, e também Windows 7, que lidera com 54%. O Windows 7 já não é, apesar de ainda ter suporte, já não é propriamente vendido, que é como quem diz, Microsoft aposta em termos de vendas apenas e só no Windows 8. Ora, Microsoft encerrou então o suporte técnico ao Windows XP na passada terça-feira. E desde logo houve um disparo no valor da manutenção das máquinas com Windows XP. De reforçar que nas mudanças para o Windows 8, por exemplo, é praticamente impossível manter o mesmo computador, a não ser que ele tenha sido adquirido apenas nos últimos 2 ou 3 anos. Há vários dispositivos que mudam e os próprios requisitos mínimos do Windows 8 são, em tudo, superiores, em mais do dobro do que no Windows XP. Em alguns casos, chegando mesmo a aumentar a necessidade de um recurso mais de 5 vezes. A BuzzFeed decidiu pegar uma partida a alguns entrevistados na rua. A coisa é simples, mas mostra muito bem a falta de noção que a maior parte das pessoas tem sobre aquilo que coloca na rede social mais utilizada no mundo, Facebook. Acontece que um entrevistador da BuzzFeed decidiu conversar com algumas pessoas na rua e, a partir do momento que o nome dos entrevistados era pronunciado, do outro lado, uma equipa procurava no Facebook pelo perfil do indivíduo. Chegava até ele com a imagem, enfim, ou seja, com a imagem captada pela câmara que o da BuzzFeed trazia, e simultaneamente chegavam então ao registro fotográfico da pessoa. A partir daí era só ver as coisas que estavam publicadas no Facebook, e atenção, que nós estamos a falar de amigos que os respectivos pesquisadores da BuzzFeed tinham. Ou seja, não eram amigos, eram apenas pessoas que procuravam, chegavam pelo nome e pela imagem, como é lógico, não é? E a partir daí era só entrar nos perfis e ver o que é que por lá havia. Desde fotografias, a profissões, até a outros dados pessoais, tudo ia aparecendo no Facebook. A parte das pessoas não percebeu o que é que estava a acontecer e ficou surpreendida como é que o entrevistado sabia tantas coisas sobre elas. À resposta, havia uma demonstração clara de um certo desapontamento, uma certa estupefação, melhor dizendo, sobre o sucedido. Como é lógico, foi uma situação, enfim, foi uma brincadeira, um teste, uma partida, mas a mesma mostra de forma muito clara, segundo a própria BuzzFeed, que afinal as pessoas não têm tanta noção daquilo que publicam e partilham no Facebook. Para os fãs, o melhor álbum que conseguia. Decidiu libertar-se das pressões e cantar apenas com o coração e com sinusite. É um detalhe revelado esta semana pela cantora norte-americana Beyoncé, de 32 anos, a quando do lançamento do seu álbum Shoe. A cantora referiu que gravou os vocals, ou seja, as gravações para o disco, em alguns minutos e que, enfim, sabia que estava doente, mas gostou das imperfeições e não alterou as gravações. Faz lembrar o que aconteceu há uns 50 anos, quando em Liverpool o vocalista John Lennon gravou Twist and Shout de tantas vezes que já estava a ficar afónico pelos gritos que a música exigia. Curiosamente, foi já no meio de uma afonia que a música ficou ao gosto da banda. John Lennon, que já estava rouco parcialmente, decidiu não regravar os vocals no dia seguinte. Gostou precisamente das imperfeições ou da, enfim, da vulgaridade da voz, de um registro conseguido por um processo pouco habitual, que é o ficar parcialmente afónico, ou neste caso de Beyoncé, com sinusite, para conseguir registros inéditos. Que saudável não conseguia. É uma curiosidade deixada então pela cantora norte-americana Beyoncé, que pertenceu aos míticos ou às míticas Destiny's Child. Depois de uma lua de Saturno que tem um oceano que pode conter vida, é a vez de Marte ter luzes e voltar à especulação, ou alimentar ainda mais a especulação, da presença de vida extraterrestre no planeta vermelho. A NASA, todavia, já veio nesta quarta-feira clarificar que a imagem em questão não se trata obrigatoriamente de vida extraterrestre, se bem que a própria NASA não sabe exatamente o que motivou a aparição de luz nas fotografias captadas pelo robô em Marte nos dias 2 e 3 de abril. Segundo a própria NASA, o mais provável é que tenha sido reflexo do Sol ou de outro, ou de raios solares, que tenha então interferido com a captação destas imagens. Recorde-se que há alguns dias a descoberta de um oceano numa das luzes de Saturno é tão grande que pode conter vida. É algo também que a própria NASA está a explorar. Segue o aumento de tensão na Ucrânia. Na passada terça-feira, e na altura ainda não havia anterior informação, foi declarada independente, ou criada, aliás, a República Popular de Donetsk, na mesma altura em que a República Soberana de Kharkov foi criada também. Neste momento há mais, ou seja, estas duas repúblicas com ideais separatistas da Ucrânia que estão então declaradas como independentes. Há um perigoso aumentar de tensão nas últimas horas com as forças pró-russas a continuarem a ocupar vários edifícios e a aumentar o número de edifícios que ocupa então esta força de autodefesa pró-russa, agora em Donetsk, Lugansk e Kharkov. E para finalizar o nosso Antenova Informação, conto-lhe uma situação insólita. Em São Paulo, no Brasil, um canal de televisão decidiu ir para a rua entrevistar algumas pessoas sobre a situação de assaltos que se vive na cidade brasileira. Entrevistavam uma senhora que trazia ao pescoço um colar de ouro. A mesma que admitiu que era um chamariz para os assaltos foi assaltada, sensivelmente 2 a 3 segundos depois de pronunciar essas palavras. No automóvel, um indivíduo tenta puxar o colar de ouro à entrevistada, consegue, mas mais à frente é detido pela polícia e a entrevistada acabou por não sofrer qualquer ferimento. O colar foi recuperado, apesar, e claro, o ladrão detido. Apesar de não haver um problema, um final trágico nesta história, não deixa de ser então um facto insólito. Uma mulher que é assaltada durante uma entrevista sobre assaltos. Boa noite, até amanhã.